nossa, nesse esquema. E eu te canso, canso. O mundo se acabando. E eu te canso, canso. E o mundo se acabando. Tá louca, tá doida, tá doida. Tá louca, tá louca, tá doida. Tá doida, tá louca. Tá viciada em sentar com a bunda. Toma que toma que toma. Grave nas alturas. Tá viciada em sentar com a bunda. Toma que toma que toma. Grave nas alturas. Atenção, no chão, no chão. Sampaio, vai! Me toque do beat, a tua é etiqueta.